Dona 344, autorizado final do procedimento LS X-Ray da pista 90, deixa para 2.000 pés, o ajuste 9097, reporte contabilizado. E 9097 para 2.000 pés, vai reportar estabilizado no X-Ray da 10, 1344, está autorizado. 1344, estabilizou visual. Bruno 344, completo chão do procedimento, chama a torre na frequência 18, decimal 95. Confirma a programação, seja. 1895. 1895, obrigado. A torre de Salvador, Gol 1344. Gol 1344. Estrada utilizado por pistola 0, vento 130 graus, 079. Tive pós 1-0, Gol 1344. O Xenem 3-1-0, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, Xenem 3-1-0. Xenem 3-1-0, Lima mantém, capteiro 1-0. Lima mantém 1-0, Xenem 3-1-0. Gol 1344, solo aos 43, libere direito, chama o solo pro lado 121, decimal 9. Libere direito, 219, gol 344. Ana 310, autorizado a decolagem para o Sul 0, vento 130 graus, 074. Decolagem autorizada, pista 10, China 63, 10. Na 310, decola os 45, controle 1, 2, 0, decimal 1, correção 1, 9, decimal 1. 1919, decimal 8, 2963, 10. Cruze, Salvador, 2963, 10, saída da PUCA. Estamos na 310, contato radar, subavia, saída da PUCA, para o nível 350. Subindo via nível 350, saída PUCA, China B3, 10. Salvador, boa noite, Azul 4298, passando 180 para 150. Azul 4298, contato radar, desça via chegada Gomé de Uno, para nível de voo 050, QNH 10 na frente. Desça via Gomé de Uno, até o 050 e mediante a 4298. controle, o Xanar 6313, descer 1160. Xanar 6313, contato radar, desça via chegada Bonf para 4000 pés, TNH 10017. Via Bonf 4000, 1017, Xanar 6310, Submantenha, nível de voo 330, voo direto no meu Fox 08. Subi, mantém nível 330, voando o meu Fox 08, Xanar 6310. Salvador, boa noite, interno no 100, interno no 0 pronto. Cruzelamento autorizado, aliás, decola pista no 0, vento 1 no 3, 0 graus, 8 lanches. Ainda decola no 0, voo. Cif, frequência 126.85, alterne 125.45. Centro de Cif, 126.85, alterne 125.45, chinelo M3, 1 0. 96, decola 56, chama o controle de frequência. Número 9, decima 8, confirma ele está transportando enfermo, órgãos vitais? Afirmo, transporte órgãos vitais, gol no 096, controle 198. Ok, controle 198 também. Chegada Bomed 1, Geradão 9017, chame no ponto de descida. Bomed 1, 0107, 2782, pode voar na proa de Itaque, senhor? Cruzado Itaque. Itaque já presente, 2782. Controle de Salvador, boa noite, Bomed 0962200, Momo pra ti. Bomed 096, contato radar, suba via, saída Momo para o nível de voo 370. E a saída Momo até o 370, voo no 096. Alguma possibilidade de voar para ti, voo no 096? Mantenho inicialmente perfil da saída, aguardando coordenações junto ao centro para voar mais à frente. Frente aguardando, 096. Está com transporte de órgão que está. Presente. Obrigado. Azul 4298, desça para 2000 pés, QNH 1097, cancelada restrições em ITAP, reporte localizador, pistão 0. Sem restrições, SP 2017, autorizado ao IDS, 4298. Controle Salvador, 3305, boa noite, informação Alfa 200 para 150. 3305, contato radar, desse mantém nível 050 via chegada Bomed 1. 050 via Bomed 1, 3305. Chamando a 313, vetoração radar para sequenciamento, por via direita. Proa 230, limitado pelo Kidemike 1910 de cima. Direita 230, 7 do limite, 6313. Meia após Momo, voe direto posição Abuco e suba restrito até o nível de voo 310. Restrito 310 após Momo ou Abuco, voo no 096. Meio 5974, contato radar, desça via chegada Bonf para 4000 pés, que é na 0097. Tráfico Salvador, voo 973, na posição 04, autorização de tráfico Galeão, está sempre da informação alta. 3193, curva esquerda na proa 190, limitado pelo localizador, desce e mantenha 2000 pés, que é negal na 097. 190, 2000, 1017, 6313. A3 para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 130, autorizado e LS X-Ray, forma estabilizada. Esquerda 130, chamará X-Ray 6313. Azul 4298. 4298, complete final ILS, China Torre, 18, decimal 95. 1895, 4298, obrigado, boa noite. Azul 2782, para descida. Azul 2782, desça e mantenha, nível de voo 060. 060, 2782, ó. Torre Salvador, boa noite, Azul 4298, final da 10. E 240 lá. Tipo que mantém até 220 na descida. É, mantém máxima de 220 lá. 1096, passa nível de voo 190, chame Recife na frequência 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Recife 2685, alterne 2545, voo 190 na frequência. Chalé 6313, reduza para a aproximação. Tudo zero. Complete a redução para aproximação, chame a torre na frequência 118 decimal 95. Torre e reduzendo, 6313. Torre ou janela 6313, final 10. Janela 313, ciente, continua aproximação, agora autorização de pouso. Circulado 74, reduz a velocidade para 220 mais. E o 5974, reduz a velocidade para 220 mais. Mais. 305, informe velocidade de cada. 3305, 2509. Gente, mantenha 250 nós até mais próximo de Duna. A partir de agora, sobre a operação para a final LS, curva esquerda na proa 050, limitado pelo localizador. Vê se mantém a 4 mil pés, que é negar uma 097. 4 mil no 097 para 050-3305. Azul 4298, sola 067, se é direita, chamou no 21 desse manual do som. Aqui é 219, sola 4298. Vetoração radar para sequenciamento. Curva esquerda, vou ir na proa 050. Esta proa está limitada pelo QD Mike 130 BNBB Simbra. Queda 050, limitado pelo QD Mike 130 de Simbra. Vai reduzir mais então, 27728. A condição está livre, Edson. Sim. Se mantém a 2000 pés, que é negar 10017. 2000 3305. E o circo 974 vetor para sequenciamento, curva esquerda, posição curva direita, na proa 245, limitado pelo QD Mike 1110 do NBB Simbra. Meia 3138, taxa direita, 1209 só. 1209. 3305 para interceptar o localizador, curva direita na proa 055, deixa para 2000 pés, autorizado a ELS, que é incontestabilizado. 055, 2000 pés, chamada estabilizado, 3305. Azul 2782, curva direita na proa 055. Esta proa vai cruzar o curso do localizador, ainda limitado pelo QD Mike 130 de Simbra. Esse aí mantém a 3000 pés, que é negar 1097. Então, 2782, direita 055, descendo para 3000 pés, limitado 130 de Simbra. A gente vai passar o curso. Para interceptar o localizador, curva à direita, na proa 130, desça para 2000 pés e faça estabilizando. Descendam para 2000 pés, curva na direita 130, portaral B7321. Com 974, curva à esquerda na proa 210, limite ao localizador. Azul 2782, informe agora a velocidade de cada que mantém. É uma 180 reduzidos. E foi autorizado manter essa velocidade até mais próximo do de Sintra? Sim, a gente vai manter, 2782. Do 3305 compete final do LS, chama a torre, número 8, décima 95. 295, 3305. Para o localizador, curva à esquerda na proa 130. Fome estabilizado, desça para 2000 pés. Que na verdade permanece 1097. Circo 974 para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 120. Do visual 2782 azul. Ok, complete sinal ILS, redução para aproximação, torre no 8 decimal 95. Torre 2895, reato 2783. Azul 2782. 2782, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguarda 2782. 4235. Contato radar, desta vez chegada Bonf para 4000 pés, que é legal na 097. Chegada Bonf, 4000 pés, que é na 097, tem informação alta. 4235 vai. Pronto, é 305. Pessoal, eu sou o 17, eu estou usado à direita, chamo 21 nesse manual do senhor. 2, é master. Foi o gol 973.00, pronto. Tem a posição, gol 973. Mantém a posição, 973. Azul 2782, autorizado pouso, bicho 1-0, vento 1 no 40 graus, V2 anéis. Você viu o pouso 2782 azul? Passadura, complete final ILS, chama a torre, 18, decimal 95. Afirmativo, gol 973. Teste, tráfego na sequência está 9 milhas, observa a passagem da terra agora da azul, após a linha, mantém-se pelo ponto da palacinha, ficha do gato. Tá, certo, aliás, mantém a passagem da aeronave, aguardando a autorização, gol 973. Boa noite, Rio 5974. 974, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Certo. 2782, solo aos 20, táxi à direita, chamando 219, solo. Direita 219, boa. Bruno 973, vento 140 graus. 8 nós, autorizado a decolar para o 0. Iniciar a decolagem com o 973. 974 autorizado pouso, pistão 0, ventura 40 graus, 8 9. Pouso, Rio 5974. Pouso 973, decola os 2-1, chama o controle, frequência 19, decima 8. Pouso 9973. Salvador, Gol 973, cruza 1000, criança 360. Para 93, contato radar, suba via saída São Voo 1 para o nível de voo 360. São Voo 1, 360, Gol 1973. Segundo 964, somos 124, direito 1219. Direita 1219, segundo 964. Quanto 235, desça para 2000 pés, General 0017, canceladas as restrições em pelo. Quanto 235, controle. Se a instrução para azul, 4235. Desça para 2000 pés, General 0017, canceladas as restrições em pelo, reporte localizador. 2000, 0017, canceladas as restrições em pelo, reporte no local.